problema hoje é entre o passado e o presente. Entre o passado e o presente. Isso aqui é um artigo do Richard Simonetti. Ele é escritor, ele é presidente do Centro Espírita lá em Bauru, São Paulo. E ele escreveu isso aqui na Folha Espírita de julho de 2017. Na verdade, isso aqui é uma história. Tá? É uma história que ele conta na Folha Espírita em três tempos. Por isso que ele chama entre o passado e o presente. Na verdade, ele conta a história de uma pessoa lá há muito tempo atrás, que era extremamente apaixonado, era muito, gostava muito de uma pessoa. E essa pessoa era de uma... O nome dele era Antônio Bell. Ele até coloca o nome. Antônio Bell, com dois L's. Isso aqui é um relato que está no livro, na obra do Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Se alguém quiser conferir, é só ir lá buscar, que está lá no Céu e o Inferno, do Kardec. E o Richard Simonetti, ele traduz, nas palavras dele, essa história aqui para nós. Então, ele coloca aqui que então existia esse tal de Antônio Bell, que ele era uma pessoa, um jovem, pobre, mas bastante trabalhador, que gostava, era extremamente apaixonado por uma moça, só que essa moça era filha de uma pessoa extremamente abastada, rica, né? E a família dessa moça não aceitava ele porque ele era pobre. O que que aconteceu? Essa família afastou ele do convívio daquela família e arrumou para ela um... Arrumou não, né? Naquela época lá existia muito casamento arranjado, né? E ela conheceu um outro jovem e no fim ela teve que se convencer e esquecer esse jovem pobre, o tal de Antônio. E no dia que ela ia se casar com esse jovem, filho de um grande industrial na época, né? Ele era industrial, não, ele era um comerciante que tinha vários navios de entre mares e tal, né? Esse cara, o Antônio, não se convenceu. E ele, cheio de ódio, cheio de angústia, ele pegou e resolveu que ia matar o cara, que ia casar com ela e depois ia se suicidar. O que que aconteceu? Ele, por umas artimanhas dele e tal, conseguiu fazer, convencer o cara a tomar alguma coisa lá e ele envenenou o cara. E o cara morreu. Aquele que ia casar com a moça, rica. Tá, pegou, aconteceu, ninguém descobriu nada. Naquela época era muito difícil descobrir se era tipo de veneno e tal. Aconteceu. E ele se safou. Saiu numa boa e tal. E com o passar do tempo, ele, na ideia de tentar consumar também o seu suicídio, ele resolveu não se suicidar. Ele achou que ele podia conviver com isso e numa boa. Mas só que vinha tanto na mente dele a questão do assassinato daquela outra pessoa que ele assassinou, que foi com o tempo, ele se atormentou tanto, ele se angustiou tanto, e provavelmente obsessões, e naquela época não existia depressão, mas ela existia, mas talvez não com esse nome, ele acabou por se enforcar. Ele se enforcou. Então ele se suicidou. Bom, ele vai para o mundo espiritual, lá no mundo espiritual ele leva mais um bom tempo, vai no Vale dos Suicidas, lá ele leva um bom tempo para poder passar, e através de orações da família, e orações dos bons feitores, então eles resolvem acolher ele, e ele reencarna novamente, então, no Canadá. Lá no Canadá, ele tem uma infância até feliz, ele se torna um contador. Naquela época chamava de guarda-livro, né? Um contador, um contabilista de um banco, né? Ele até tem uma profissão bastante importante, tem uma família bastante numerosa, e ele dentro dele continua uma angústia muito grande. Ele é uma pessoa bastante angustiada. Ele é uma pessoa extremamente objetiva, cautelosa e competente no serviço dele. Mas fora do serviço dele, ele é uma pessoa extremamente angustiada. Ele diz, ele tem alguma coisa dentro dele que diz que algo de errado está. Tanto que ele tem um amigo dele farmacêutico e ele passa, de vez em quando ele passa naquela farmácia lá e ele pergunta para o amigo dele que é farmacêutico se ele não se lembra de algum dia ele ter comprado veneno naquela farmácia. O que, que é isso? Isso eram reminiscências do passado. Reminiscências de uma outra existência que ele tinha utilizado o veneno para matar uma outra pessoa. E ele tinha isso dentro dele. Essa questão dentro dele. E por várias vezes, ele passava nessa farmácia para tentar perguntar para esse farmacêutico se realmente ele não tinha comprado o veneno lá. Se ele não tinha feito alguma coisa que ele não lembrava. E o farmacêutico sempre foi taxativo e dizia assim, não, aqui tu nunca comprou veneno, aqui tu compra remédio para tua família, mas veneno eu nunca te vendi, nem para ti, ninguém para tua família. Bom, passa um tempo, a angústia se torna extremamente grande, muito grande, a família fica preocupada com ele, e na verdade o que, que acontece? Ele é atormentado por alucinações incríveis, por imaginações incríveis, imaginando ele fazendo coisas incríveis, maldades, isso e aquilo, ele leva ao suicídio novamente. Não diz de que maneira ele se suicidou, mas na outra existência ele se suicida novamente. Mais uma vez ele vai para o Vale dos Suicidas. E lá no Vale dos Suicidas, então, como é a segunda vez, ele começa a orar, porque ele já conhecia aquele lugar. E aí, pela segunda vez, ele estava naquele local. Então, aqui ele coloca assim, e tem que escrever, tem que ler para vocês para ver o que é que ele sente. Recomecei, depois do Vale dos Suicidas, diz ele assim, recomecei mais uma vez a vida. Então ele passou lá mais aqueles anos no Vale dos Suicidas, através de oração, através do arrependimento enorme, daquela angústia enorme, ele consegue novamente a oportunidade de se reencarnar novamente. Quando ele reencarna novamente, ele tinha vagas intuições, né, da fraqueza nativa dele. O que é a fraqueza nativa dele? A fraqueza do suicídio. Já duas vezes que ele se suicidava, ele tinha uma leve impressão daquilo que ele já tinha feito, o que são chamados de reminiscências ectoplasmáticas, ou mais, reminiscências passadas, que é mais fácil da gente compreender. Então, ele, com aquele medo e tal, ele atrai quem? Ele atrai para ajudar, para atrapalhar mais ainda a vida dele. Ele atrai um obsessor que é exatamente o pai daquela pessoa que ele tinha assassinado através do envenenamento. Então o pai da pessoa que ele envenenou encontra ele encarnado e faz com que ele sinta todos esses remorsos, sinta toda essa questão de que ele realmente cometeu um crime intuído, quer dizer, obsidiado por esse pai vingativo, né? Que afinal das contas tinha perdido o filho através do veneno. E aqui então, coloca assim, influenciado alternadamente por ele, que é o obsessor, e pelo guia espiritual que protegia ele, ele era, num lado, o envenenador. E, por outro lado, ele era um pai de família que ganhava o pão para os seus filhos e para o seu trabalho. Quer dizer, o guia dele influenciava ele de tal forma, intuía ele de que ele agora, ele tinha uma existência normal e que ele tinha que trabalhar para ganhar o pão da família, para alimentar seus filhos e levar uma vida normal. E esquecer tudo aquilo que tinha passado. Mas tinha o obsessor que não queria isso. O obsessor queria lembrar ele que ele tinha cometido crimes e que ele tinha que ser morto exatamente como ele tinha matado o seu filho. Uma coisa incrível, né? Vejam bem, entre o passado e o presente. É a mesma pessoa, o mesmo Antônio, que aqui reencarnou 3 vezes, e as 3 vezes, nas primeiras 2 vezes, ele se suicidou, uma através do enforcamento, outra não diz como que ele se suicidou, e na verdade ele também então teve nessa terceira existência dele, que seria a última, depois da narrativa dele, né? Está lá no livro O Céu e o Inferno. Ele não chega no final, não se diz, se, não sabe se ele se suicidou ou não. Aí vem uma pergunta do Kardec, a pergunta que ele faz então para aquela mesa mediúnica, para os benfeitores espirituais, e a pergunta é o seguinte: um espírito obsessor pode realmente induzir ao suicídio? Quer dizer, um espírito obsessor, que nem aquele pai do cara que ele tinha matado, pode realmente induzir essa pessoa ao suicídio? Aí os benfeitores espirituais, eles dizem assim: seguramente, pois a obsessão, que em si mesma é um gênero de prova, pode revestir todas as formas, mas não é uma desculpa, não é uma desculpa. O homem tem sempre o seu livre arbítrio e, por conseguinte, é livre para ceder ou resistir às sugestões das quais é alvo do obsessor. Quando sucumbe, é sempre um fato da sua vontade. Se ele sucumbe realmente ao suicídio, a vontade foi por causa dele, porque aí não é culpa do obsessor. O obsessor pode induzir alguém ao suicídio, apresentando-o como porta de salvação para seus males. Quer dizer, o obsessor, dependendo do grau de influenciação, pode realmente colocar ao obsediado uma ideia de que o suicídio pode ser uma porta de salvação para seus males. Mas ele não pode, de maneira alguma, obrigá-lo a matar-se. Então, aqui fica uma ideia sobre essa questão do passado, entre o passado e o presente, de 3 existências, que levam mais ou menos, a gente pode calcular isso aqui em torno de 300 e poucos anos, né? Passadas os tempos na erraticidade, passado o tempo de vivência. Então, para a gente perceber como é que funciona o passado e o presente. O passado nos diz tudo aquilo que vai acontecer no presente. E o nosso presente de hoje nos diz tudo, nos mostra tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Quer dizer, é uma coisa tão simples, a história é bastante complexa, mas se nós quisermos entender, é tão simples, porque o passado, o nosso passado, criou o nosso presente. Nós somos aquilo que fomos no passado. A influência do nosso passado é uma característica do nosso presente. Como aquilo que hoje nós somos no presente, nós vamos ser no futuro. É a lei da causa e a lei do efeito. É a lei do karma. Obrigado.